Muitas pessoas optam por adotar um novo bichinho de estimação nas feiras de doação de animais, mas há também aqueles que se sensibilizam com os animais que estão perdidos, que estão vivendo na rua. Esse foi o caso do estudante de administração Victor Romão, que adotou uma cadela que morava no campus da Universidade Estadual de Maringá. Bom, na verdade, né, a gente, quem falou pra gente adotar esse cachorro foi minha namorada, porque minha namorada, ela tava estudando, né, tava lá na UEM, e ela viu essa cachorra aí com três filhotinhos, tinha recém-nascido, perto do bloco que ela estuda. Aí ela ligou pra mim, né, perguntou se podia trazer os cachorros aqui pra casa, aqui pra República e tal, porque ela ficou um pouco com dó dos bichinhos, e eu falei que podia, né. Aí ela trouxe, a gente ficou os três filhotinhos e a cadela que deu a cria, até os outros dois crescer um pouquinho mais, né? Terminar de amamentar, ficar um pouquinho maior. Aí a gente colocou dois para doação. A gente colocou no Facebook que ia doar os cachorrinhos e tal. E vários amigos procuraram e a gente acabou doando dois. A gente ficou com a cadela que deu a cria, que a gente deu o nome dela de Perdida, né? Porque ela gosta de fugir muito, ela sai, dá um rolê aí pela cidade. Acho que deve ir até Pauen de novo. Quando ela escapa e volta depois para frente do portão de casa. Então a gente ficou com a Perdida e com uma das filhotinhas dela que a gente deu o nome de Tequila, que a gente escolheu esse nome num churrasco com os amigos aqui em casa e tal. Tinha várias opções de nome e o que ganhou foi Tequila. E a gente pega amor nos bichinhos, né? A gente cuida, gosta bem deles e tal. São bastante brincalhão, come tudo que você der para eles, parece que nasceram com fome já. E é isso, a gente pega amor nesses bichinhos. Vitor também informou que gastou cerca de R$ 230 com vacinas e consultas com a cachorra recém-nascida. Will Scaliante para o Maringá em Dinheiro.